230, descendo para 3000, limitado pelo OK. Sim, ativo. Tá, ona, cara, pronta. Azul 2770, Alinda, cola pista 10, vento 240 graus, 10 nós, informa que a pista encontra-se em pé de casa dos últimos 1000 metros. Tá, sem restrições, Alinda, cola 10, 2770. Azul 2770, decola 27, no controle Salvador, 120, decimal 8. 208, telefone pouco, 270. Chuta Romeu Golf. Dia, 2770 da Azul. Azul 2770, bom dia, contato Royal Decolagem, subvia Coral 1 no Bravo, para nível de voo 160. Coral no Bravo, 160, 2770. Azul 27800, Azul 2780. Azul 207, desça para 2 no pés, curva esquerda na proa 200 limitado pelo curso localizador. 2 mil pés, esquerda, proa 200 limitado pelo LOC, azul, parte 207. 27, 8,000 feet, altimeter setting 1015. NH1015, descent to 3000, altitude 780. Azul 2770, foi direto na Praia de Coral. Direto Coral, 2770. Azul 2707, para interceptar o final do procedimento LS X-Ray, curva esquerda, na Praia 1160, reposta estabilizando. Esquerda, Praia 1160, está autorizado o X-Ray, vai reportar estabilizado, Azul 4207. Azul 4207, vento no momento agora 240 de 10 a 13 nós. Vente do vento, Azul 4207. Zero, pronto para decolagem. Bona 230, autorizado a linha de colapso no zero, vento 240 graus no zero nós. Informo que a pista encontra-se impraticável nos últimos mil metros. Ciente dos últimos mil metros impraticáveis, livre a linha de colada 1-0. 2-3. Finalizou, final de 9 milhas, Azul 4207. Azul 4207, chame torre 1-8, decimal 95. 1895, 4207. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, 8 milhas, final da pista 10, estabilizado. Azul 4207, posição 015. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, informo que os últimos 1000 metros da pista no zero encontram-se impraticável. Ciente, Azul 4207, está continuando a aproximação. Chufa Azul, from 1-1 knot, until 1-3 knots. Kill. Um 230, decolado 33, tem um controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Azul 207, autorizado pouso no 0, vento dos 40 graus, 10 nós. Vente no vento, autorizado pouso Azul 4207. 370, autorizado, Hugo 1230. Prefiro voo no 755. Bom dia, Fernanda, com o tempo que está sendo atendida para Salvador. Não recebo aqui, poderia confirmar? Estamos operando visual. Vento de 250 graus com 9 nós, chegando até 1-2 nós. 25 graus de temperatura, ajuste 1-0, 1-5. A pista em 1-0-2-8, porém a mesma se encontra impraticável. Está impraticável, o campo está operando visual. o 2770 da Azul? Mas o 2770 prossiga. Informa que não recebe marcação DME, Delta Mike Echo do VR Salvador, CNT. A gente volta pela informação. Controle Rona 755, voltando? Preciso Rona 755. É, entendeu, então, se está... Deixa eu falar, a operação aí está em Salvador. Rona 755, está por conta e risco. Eu desejo já prosseguir para a pista no zero, porém a pista em uso é 28 impraticável. Temos já duas aeronaves agora que já pousam no momento na pista no zero. Ajuste 780, establish on localize. Azul 780, contact tower, frequency 118.995. 118.995, bye. Obrigado, em controle, obrigado. 1230, confirme se recebe a marcação do DME do VOR. E 1219, Azul 4207. Azul 3311, ponto 0, pronto. Azul 3311, mantém ponto 0, pistola 0. Ok. Lando Tower, good morning, Azul 2782, establish on runway 5. Azul 2780, can 81015, continue to stand by to land. Stand by to land, Azul 2780. Azul 2780, clear to land 1010, wind 250 degrees 08 knots. The last 1000 meters, the runway 10 is unable. Please send again for Azul 2780. 2780, clear to land runway 10, wind 250 degrees 09 knots. The last 1,000 meters, runway 10, is unable. Ah, roger. Continue landing. It's clear to land as 2782. Controle Salvador, bom dia, está 3998, descendo até 1198. Então, 3998, essa é a identificação, descendo em nível de voo 050, informo Salvador operando visual com a pista 28, porém a mesma encontra impraticável, vento de 240 graus de, com 11 nós, ajuste de altímetro 10015, confirma intenções. Aguarde. Controle da 3198. 3198, prossiga. Nossa intenção é continuar a aproximação para a pista 10, ciente do vento de Tauro. Ciente, verá Luna 755, a sua identificação desse a nível de voo 060 e a chegada Bomese, campo operando visual com a pista 28, porém a mesma encontra impraticável, vento de 235 graus, 11 nós, ajuste de altímetro 1005, confirme intenções. A intenção é, já que o campo está fechado a 2028, tentar o posto na 10. Nosso limitante é 5 de cauda, senão esse remédio vai estar resistido. Vem copiar então, gol na 755, via chegada Bomega, boa autorização do procedimento. Vem, 755, curado. Valeu, 2770, né? A gente de curiosidade, a gente vai retornar a Salvador uma, na próxima perna, é a do 1773, que está operando, não? Afirmativo. Ah, tá, sim, obrigado. 3-1, uniforme que os últimos 1000 metros, pista 1-0 encontra se praticável, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 240 graus, 1-0 nós. 1230 Recife, 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. Obrigado, Monja. Primária 125 decimal 45, bom voo. 2545, Bono 230. Ou nós temos controle de Salvador, 120, decimal 8. 2068, 3 do 9. Salvador, Xanar 63 do 9. Confirme para o controle. Xanar 63 do 9. Xanar 63 do 9, contato com a Renata decolagem sobre a aviação Voona para nível de voo 360. Passando 2 no teste, voo direto na patrulha de Leda. Ali, mantém cabeceira 1-0. Salvador, alça 3198. Eu sigo até 3198. A 3198 é o número 1 na aproximação? Afirmativo. E aí, obrigado. A 3198 deixa 2000 pés, ajuste de altímetro 1-0-5 na proa de Duna, está autorizado o final do procedimento. Reporte estabilizando do procedimento LS-X-ray. A gente está autorizado até 2000, aproximou, solicita, vá na proa do CEA-Vito 366, fazer o ISC da 1-0. Ativo, vá na proa do CEA-Vito 366 para o ILS-2, que o TAN-3198 deixa para 2500 pés. Gente, na proa do CEA-Vito 366 até 2500, TAN-3198. Do 770? Mais 2, já recebe o DME do VOR? Agora 5-2. Gente, grata. Reautorizado descida para 4000 pés, ajuste de altímetro 1-0-5. 4000, Bono 755. Bono 755, vai atentar o procedimento LS-X-ray ou LS-Whisky? Vai tentar o X-ray. Sim. Vai tentar o X-ray. Serviço radar terminado, 54 milhas setor sudoeste de Salvador. Chame, controle e leve em 120 decimal 1. 201, 270, Controle Salvador 1008, tem um monte de apareceu 08. Controle Salvador, bom dia, Pastor 08. Pastor 08, bom dia, contato para a decolagem sobre aviação, voo 1 para nível de voo 240. Saída Sampo 1, 240, Pastor 08. 1755, confirme sua velocidade indicada. 240 nós. Cheio, sem dúvida, 220 nós, é o número 2 na aproximação. 220, sem dúvida. Cruzado até o ponto de espera da Oscar, chama o ingresso, acho como é que é. Nossa, bora pra ligar o seguinte. Autoridade de rota, pastor. Controle Salvador, Pastor 08. Pastor 08, prossiga. Para a coordenação, é direto rota do plano, Pastor 08? Negativo. Grato. Alinhado, mantém reporte para o reporte, como é que é, pista 97. Obrigado, Pastor 07, prossiga. Mantém 2500, 5 milhas do 366, está autorizado, está 3198? Afirmativo, está autorizado, procedimento ele é suíço, que reposta estabilizando, está em 3198. Estará estabilizando, está 3198. Chileno é 3191, autorizado os voos diretos na prova de morte, vá. Ótimo, é 3 ou 9. Voo no 755, reduza para 2009, o tráfego que precede agora é posição de 1 para 12 horas a 9 milhas, reduzindo para 1,80 de ground speed. Gente, reduzindo 2009, voo no 755. Voo no 755, desça 2.000 pés. 2.000 pés, voo no 755. Fiz 98, confirma a velocidade que você está mantendo. Mantendo 160, nós estamos 319. Gente. Puxa, né? 6311 no Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 95 decimal 1. 2835, 251, 1755, tem condições de reduzir para 1709? Afirmo, reduzindo agora, 755. Gente, grata. Então, 3198, venta no momento 245 de 1909 até 1139. Ciente, então, 3198. Oscar McKay, qual é o seu apoio? Oscar McKay, chame controle em 120.8, bom voo, tá bom. Grato, chamará, tá bom. Zona 98, bom dia. 1755 em redução, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizando. Tente redução, autorizado X-Ray, reposto estabilizado, bom 1755. Controle, é o papo de Oscar McKay. Papão Romeu Oscar Mike Yankee, mantém sobre regras de voo visual direto do Manati, reposto ligando o CTR. Ok, senhora, hoje excepcionalmente não é Manati. Estamos indo para a nova Papagolf Lima. É, ela está a 17 milhas, na radial 228. 1.000 metros da pista 1.0 impraticável. Ciência da 3.198. Ele está plataforma, toda dentro da sua CTR. Gente, então, essa máquina aqui é reporte visual. Reportará. O Yankee já está visual, está a 5 minutos para o pouso. Gente, eu falo meu essa máquina aqui, o controle de conhecimento do setor, autorizado chamar a frequência livre para o pouso. Ok, chamará no regresso, a Oscar McKay. Tom. 3198, tráfego avistado, pouso autorizado pista 1.0, vento 240 graus, 1.0 nós. Autorizado, pouso na 1.0 para 3, Estou indo na SXG, gol 755. Gol na 755, complete, semitor 1-8, descendo a 95. 2-5, obrigado. Na 729, confirma o estado ciente, está recebendo o latiz? Não, não é suficiente, vai continuar. Nativo, operação visual, pista 28, porém a mesma está impraticável, vento agora 2409 nós, chegando até 12 nós, ajuste de altímetro 1095 e temperatura 26, confirma intenções. Seguindo o GLS X-Ray da pista 10, em caso de ativo aqui para pouso, arremete para a Rafael. Gente. 0578 de 2015. Ah, da intersecção do 5 metros, tá dez? Firme. Da intersecção do 5 metros, tá dez? Firme ativo. Ok, sim, chegamos. Foi, vou no 755. Lula 755, Tênis Salvador, altímetro 1015, inicia aproximação perdida e aguarde transferência de comunicações. Gente, vai iniciar a aproximação perdida, agora 755, chame controle em 120.8. 208, 755. Olimpo, corrigindo, S208, controle. S208, na escuta. S208, segue nos canais de serviço, Tango 105, Tango 18, Tango 11. Camarão, esse canal de serviço, 105, 18, 11, pastor. S-39, informo que a pista no Araguaia no momento está impraticável devido à aeronave que colidiu com o pássaro. A previsão, no mínimo, é 10 minutos. Confirme intenções ainda tenta prosseguir para 1-0? Positivo, a gente pode manter a lá em Duna aguardando. Confirma o gol na S-39? Aguarda, sim, tem possibilidade de aguardar. Pode prosseguir na descida e fazer óbito em Duna aguardando a liberação. Afirmativo, gol na 739, desça com velocidade reduzida para o 050. Para o 050, reduzir velocidade, vai efetuar a espera em Duna, gol na 739. Controle, gol na 755. Gol na 755, prossiga, confirma intenções. Está mantendo 2000, a previsão para a nova tentativa de aproximação? Inicialmente a previsão que eu estou nos informando é de 10 minutos. De 10 minutos. A princípio aguarda, aguardando as instruções para a remetida. Está mantendo 2000 na pronta CB. Gente, voo na 759 está autorizado curva à esquerda agora da presente, com proa de pelo para espera. Esquerda proa de pelo para espera, 755. Voo na 739, sua espera inicialmente será em TAP, voo na 739. Gente, em TAP com curva? Esquerda. Você falou que a senhora acabou de arremeter? Arremeteu devido à aeronave que anteriormente estava pousando, colidiu com o braço, pássaro. Ah, possível. R-63-1-1, chame Recife, ano 2835, caso negativo, ano 25, decima 1. O 739 já pode tomar proa de TAP? 739 é afirmativo, apresentado voando a proa de TAP, reporte quando início de espera. Bem, proa de TAP, reportará. Comandante 4777. 4777, prossiga. Eu estou fazendo espera aqui, devido às condições. Foram confirmados como estão as condições de aeróbica? Saturação visual, teto de 1500, visibilidade grupo de 9, altímetro 1.0 no 5, pista no momento impraticável devido à colisão com pássaro, a infraero está fazendo a verificação. Tá, mas quanto está o vento aí por 20 dias? 240 graus, 09 nós. 240,09, opera o RNAV 28? Negativo, operação para a pista 1.0 e com os últimos 1.000 metros da pista está indisponível. Pista está molhada? Sim, pista seca. Então, tá bom, vou passar. Funciona 6140, autorizado a linha e mantém pistão zero. Aguarde. Coluna 755. 755. A pista no momento já está liberada. Curva esquerda na proa 250, limitada pelo curso localizador. Esquerda 250, limite ao localizador. Coluna 755. Azul 4082, prossiga. Estamos operando visual com a pista 28, porém a mesma se encontra impraticável. Ventos de 245 graus e 8, chegando até 10 nós no momento. Ajuste de altímetro na 05, temperatura 25. Estação de vista operada a pista 28 da Renato, então, né? Pista 28 está impraticável. Azul 27, azul 4082. Até quantidade a pista 28? Afirmativo. As naves estão tentando pular na pista 1.0. A 739, considere espera em TAP, desça até 3.000 pés, ajuste de altímetro 1.0.5, reduza para 2.009. Para 3.000, reduzindo a velocidade, considerando espera em TAP, com 1.7.39. Azul 4082 N9 pelo controle? Entendido que as aeronaves estão tentando pousar na pista 1.0 com vento de 240 graus de 7 a 10 nós. O 1.755 para interceptar o sinal do procedimento LS X-Ray, curva esquerda para o 1.60, reposta estabilizando. Esquerda 1.60, reposta estabilizado, 1.755. Da 755, complete curva esquerda na proa 130. Proa 30, 755. Proa 739, desça 2.000 pés, ajuste de altímetro na 095. 2.000, 1.015 no ajuste, voo 739. Chanel 6140, decola 205, chama controle Salvador 120, desce 18, meu voo. 208, devolta, 6140. Chanel 6140, contato da decolagem, suba a via Buca para nível de voo 350, passando 2.000 pés, veio direto na proa de Jamo. Direto Jamo, realizou curso localizador Golno 755. Golno 755, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Golno 739, autorizado o final do procedimento ILS, execução 10, reposto, receptando. Contará, Golno 739. De Salvador, Golno 755, vai passar ainda a Serra, trem baixo travado. Golno 755, tráfego avistado, últimos 1.000 metros da pista 10 impraticáveis, vento 240 graus 109, pouso autorizado. Tá com 10 nós? Afirmo. Tá ok, vamos tentar. Obrigado, Lili Boas, 755. Bom dia, Tran 4777, deve ser 160 Lagoinha. Tran 4777, bom dia, sem identificação, desça 4.000 pés, na praia de Alagoinhas, azul, chama 095. Estamos operando visual com a pista 28, porém a mesma se encontra impraticável, vento de 265 graus, 109 no momento, e temperatura 25. Confirme intenções. A intenção é fazer o ILS da 10 e pousar com esse ventinho de cauda. Tente TAM 4777, vai na proa de Bonfi, descida 4.000 pés, para a chegada Bonfi. Bonfi 4.000, vai conseguir na chegada Bonfi. Confirmando o ILS da operante da 10? Afirmativo. Obrigado. TAM 4777, paciente da, do NOTAM Bravo 0578 de 2015. Da aproximação perdida, foi, 755. Paciente na 755, chama o controle em 1-2-0-8. 208, informa 12 de cauda aí na cortina. Paciente, grava a tua informação. O controle, o gol na 739? Gol na 739, prossiga. Pelo visto, a aeronave na nossa frente arremeteu. Afirmativo. Então acho melhor manter ali, ó, em cima de, do Índia Serra. E você já mantém Duna, 2010? Pode ser então em Duna, com curva pela esquerda. Gente, gol no 769. Controle, gol no 755, aproximação perdida. Gol no 755, confirme tensões. Prosseguir para Recife, do alternado, sem condições de pouso, 12 a 13 nós de cauda na curtíssima. Gente, gol no 755, subi inicialmente o nível de voo 190 na proa de Jome e confirme o nível final solicitado. Proa 190, o nível final pode ser o 390. Gente, gol no 759, subi inicialmente o nível de voo 190 na proa de Jome, aguardando a autorização do 390. Proa de Jome subindo para 190. Gol no 739. Você escuta pra chega? Confirme, irá manter esperar ainda não é por quantos minutos? Não, pelo colega falou, não há condição de prosseguir para pouso. Então daqui vamos solicitar então a remetida para o nosso alternado que é Marcel. Gente, gol na 739, vai na proa de Jamo e subida nível de voo no 90. Proa de Jamo para o 190. Pra Jamo não vai dar devido à formação, controle. 7, tem condições de voar na proa de Pucca? Condições de voar na proa 090. 090, autorizado o voo na 769. Controle, voo na 755, na proa 100, para evitar formação aqui na proa de chão. Cante livre de desvio, voo na 755. Confirmando, vai indo para a proa 090, gol 1739. Afirmativo, gol na 739, confirme o nível final solicitado. Pode ser o 250. Gente, gol na 739, subinicialmente nível de voo 190, tem condições de voar na proa 350, inicialmente para evitar tráfego na descida? Afirmativo, 350. 61140, chame Recife, 125, decimal 45. Caso negativo, 126, decimal 85. 2545, 2685, 6140. Controle 4777. Siga PAN 4777. PAN 4777, só porque força que nossa alternativa em caso de remetida vai ser Maceió, ok? Gente, PAN 4777. Voo na 739, tráfego anteriormente formado, agora posição de 3 horas, 28 milhas em descida, passando 120, tipo 1, Airbus 320. Gente, mantendo proa 0350, final 190, gol 1739. Gente, taxa autorizada, tem um ponto de espera da taxa, até o chame para o cruzamento. Autorizada, tem um ponto de espera da taxa, chame para o cruzamento, chame para o cruzamento. Tá, 5 minutos para pousar, 14 minutos para pousar. Gente, Oscar Maikinha que mantém para o farol de Itapuã, aguarde para chamar a torre. Aguardando para a torre, Oscar Maikinha. Controle, confirma, chove sobre a hora, vamos botar 4777. Quase iremos levantar a torre. Obrigado. No momento, mas não há chuva sobre Salvador. Muito obrigado. A 755, confirme quantas milhas na proa 100? Controle, gol no 755, está na proa 127, que está a formação. Gente, Luna 755, confirme quantas milhas na proa? Mais 5 a 10 milhas já para proa Jama. Gente, Luna 755 autorizado, subida nível de voo 390. Autorizado 390, 755. Corte iniciando. Positivo, autorizado o impacto pela pista, vai reportar alinhado na captura 90. Agilize o táxi na medida do possível, jangada 02. Afirmativo, vai agilizar. Nível final solicitado. Pode ser o 25, então, 250. Gente, o gol no 739 autorizado, voa na proa do Mike Oscar 363. Mike Oscar 363, o gol 1739. Controle Salvador. Bom dia, CA 3740, passa nível 200. 3740, sem identificação, desse nível de voo 050, informa o Salvador operando visual com a pista em uso 28, porém a mesma encontra impraticável, vento de 230 graus, 190 nós, temperatura 25 e ajuste de altímetro 905, confirma intenções. Então é o IMS Whisky, pista no zero. Gente, PAN 3740. Autoriza voar ITAP, PAN 3740. PAN 3740, autorizado, vá na proa de ITAP. Gente, PAN 3740. Obrigado. Controle, eu acho que a Mike Yank está velha para o Porto. Acho que a Mike Yank chame torre 198, decimal 95. Chamará aí, controle 4777, solicita a proa de dona. Plano 4777, autorizado, vá na proa de dona. Duna, pode descer 2000 com 1015? 147, 7272 no pés, autorizado o final do procedimento LS XY, pista 10, reposta no curso do localizador. Afirmativo, Duna na proa 2000, a gente reporta estabilizado, ok? Afirmativo. Duna 755 Recife, em 125 decimal 45, caso negativo, 126 decimal 85. 2545 2085, obrigado. Duna 739, chame centro Recife, em 125 decimal 45, caso negativo, 126 decimal 85. 2545 26. Boa, azul, papel 2. Azul 4082, SN identificação, desça nível de voo 060, informa o campo operando visual, com a pista em uso 28, porém a mesma enquanto impraticável. Vento de 230 graus, com 1,0 nós. Ajuste de altímetro 1,095, temperatura 26, confirma intenções. Atenção, LS Whisky da 10, ciente das condições. Ciente, Azul 4082. Eu acho que é o Mike Yank, reporte interceptando a final com o trem checado. Reportar a final do 17 com o trem checado, Oscar Mike Yank. Jangada 02, decolada aos 18, chame o controle Salvador, 120 nesse momento. 1208, controle, Jangada 02. Olha o Salvador, Jangada 02, decolada 60, saída da ponte. Controle. Jangada 02, decolou acionado 0222, na saída Conde. Jangada 02, contato para a decolagem, sob a via Conde para nível de voo 090. Conde para o 090, Jangada 02. Passando Salvador, voo 9128. Voo 9128, prossiga. Você tem contato com o centro científico? Não conseguiu receber o arquivo. Você tem confirmação atrás do campo se está vendo o sequenciamento para pouso, atrás da pista? Estamos operando visual com a pista 28, porém a mesma ainda se encontra impraticável. O vento é 230 graus, agora 9 nós, chegando até 1,1 nós. O ajuste de altímetro 1,005, a temperatura 2,6. As aeronaves estão tentando prosseguir para a pista 1,0. Ela está tentando pousar na 1,0, com 130 com 9. Gente, obrigado. LS para 4777. Então, 4777, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295, obrigado. Foi Salvador, bom dia, está 4777. Está 4777, altímetro 0 no 5, ainda não obstante, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso na 0. Os últimos 1,000 metros permanecem impraticáveis. Afirmativo, pode confirmar se chove sobre o campo? Negativo, não há chuva sobre o campo, pista seca. Ótimo, então não tem chuva, pista está seca, a gente está prosseguindo, estão mais 2 milhas do Índio Serra. 6, ainda não avistou seu tráfego, teto de 1500 pés. Teto. Oscar Mike X no solo aos 21, livre na Oscar, frequência da vista solar, tenha um bom dia. Gol 9128, prossiga. É só pra gente entender aqui, o vento tá pra 28, porém a 28 não tá sendo possível aproximar pra mesmo, é isso mesmo? Relativo. Tá, é devido às marcações de pista não estarem confirmadas, é isso? Confirme. É só as marcações, né? Hoje a gente decolou daí, não tinha marcação. Afirmativo, é devido às marcações, o gol 9128. Então tá prosseguindo pra 28, é isso? Relativo, não é possível pouso na 28 devido às marcações, ainda não foram inseridas na pista. Tá certo, e o vento permanece também aí de cauda com 11 nós para 1-0, correto? Relativo, no momento 230 graus com 8 nós. Com 8 nós, tá certo. A gente está voando aqui um pouco reduzido, prosseguindo na chegada. E mais próximo de permanecer nessas condições, a gente tem a intenção alternar. E a gente confirma qual seria a alternativa. Azul 4082 reduza para 2209 para sequenciamento. 220 azul 4082. Não 3740, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro 905, autorizado o sinal do procedimento LSXY, pista 10, reposto no curso do localizador. Positivo, desça para 2000 pés, 1005, formará no localizador. Então, 3740, informando o LSXY. Relativo, vou na produção a Vitor 366 para o procedimento LSXY, o TAM 3740. Pode ser a Vitor 366, TAM 3740, obrigado. Controle pro azul 4082, após o TAP, poderia confirmar a proa? Após o TAP, inicialmente foi irá voar do para o procedimento LS Whisky. Cuiro, LS X-Ray, azul 4082. Duna para o X-Ray, 4082. Pro 777, solo 24, livre na Eco, chame solo 21, decimal 9. Direito 21, obrigado. Controle na escuta do Papa Mike Vitor Alfa. Papa Mike Vitor Alfa, prossiga. É colado de Ceará Índia para Salvador, com duas abordas. Mike Vitor Alfa, mantenha sobre a linha de voo visual, aguarde para chamar a torre. Resposta 02 para 2500 pés, autorizado o sinal do LS. O ISC é posto estabilizado. 2500 pés. Azul 4082, deixa 3000 pés, ajuste de altímetro 905, reduz a 200 máximo. Reduz 200, desce a 3000.